Muito obrigado. Chegamos finalmente à história do assistente Silas, esse espírito dedicado, generoso da Mansão Paz, que tem sido um preceptor de André Luiz e Hilário, dois médicos desencarnados e estão andando por várias regiões do mundo espiritual para aprender as coisas e aplicá-las em outra vida, porque a reencarnação é uma realidade, outra vida material. Quem pensa que o mundo espiritual é uma abstração, quer dizer, uma coisa ilusória, ou então um sonho apavorante, ou uma delícia erótica, está completamente enganado. Lá é que se encontra a verdadeira civilização, da qual a Terra é uma simples cópia, e como cópia, imperfeita. É o papel carbono, aquela coisa toda, né? Cópia é sempre cópia, nada como o original. Hermes Trismegisto costumava dizer que o que está embaixo é igual ao que está em cima. Bem que lá é muito melhor a condição. Silas vem trabalhando os espíritos de Lionel e Clarindo, irmãos de Antônio Olímpio, que os assassinara anos antes, quando estivera também no mundo carnal. A ambição de ficar com a herança somente para si fez de Antônio assassino de seus irmãos Leonel e Clarindo, que passaram a persegui-lo do mundo invisível e esperaram a sua desencarnação. E aí fizeram dele gato e sapato, agrediram até não poder mais. E o abandonaram os umbrais que cercam a Terra, até que, por uma das caravanas da Mansão Paz, o espírito de Antônio foi recolhido e levado à Mansão Paz. E aí começa o trabalho do assistente Silas para quebrar a cadeia de ódio, e vem contando já com o apoio de Alzira, que foi esposa de Antônio Olímpio, o assassino, e mãe do Luiz, que vai seguindo mais ou menos o caminho do pai. Só não matou ninguém até agora, creio que não vai matar ninguém, mas é um sujeito avaro. Quanto mais tem, mais quer, e vive cantando miséria. E com isso atrai a obsessão dos seus tios. Sim, porque Leonel e Clarindo foram irmãos de Antônio. Mas o nosso querido assistente Silas usou do novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para ir tocando o coração dos dois obsessores, de forma a libertá-los da prisão do ódio, porque o ódio é uma prisão. Perdoar é libertar-se. Você perdoa uma pessoa que lhe perseguiu a vida toda, lhe fez mal. Primeiro liberta, ou a primeira liberta É você, meu irmão, é você, minha irmã. Mas Silas vai contar a sua história, e é uma história surpreendente. Porque Leonel Clarindo e mesmo André Luiz e Hilário, os dois estudantes médicos, se espantaram com o conhecimento que Silas possuía a respeito da hipnose no serviço da obsessão e todos aqueles processos que prejudicam o espírito, que outro espírito quer dominar. E aí é que começa a história que vocês todos esperavam, e eu também. Vamos entender a razão de todo esse conhecimento de Silas? Porque ele começou em voz pausada. Tanto quanto posso abranger com a minha memória espiritual presente, lembro-me de que, em minha última viagem pelos domínios da carne, isto é, a vida terrena, desde a meninice me entreguei à paixão pelo dinheiro, o que hoje me confere a certeza de que, por muitas e muitas vezes, fui usurário terrível entre os homens da terra. Hoje sei, por informações de instrutores abnegados, que, como de outras ocasiões, renasci na derradeira existência que ele está relatando, né? Num lar bafejado por grande fortuna, a fim de sofrer a tentação do ouro farto e vencê-la a golpes de vontade firme na lavoura incessante do amor fraterno, caindo, porém, lamentavelmente, outra vez, por minha infelicidade. Era eu o filho único de um homem honesto que herdara dos avoengos consideráveis bens. Meu pai era um advogado correto que, por excesso de conforto, não se dedicava aos mistérios da profissão, mas, profundamente estudioso, vivia rodeado de livros raros, entre obrigações sociais, que de alguma sorte lhe subtraíam a personalidade às cogitações da fé. Naturalmente, fé religiosa. Minha mãe, porém, era católica romana, de pensamento fervoroso, digno, e, embora sem descer conosco a qualquer disputa na esfera devocional, tentava incutir-nos o dever da beneficência, a filantropia, a caridade, o atender aos necessitados do corpo e, naturalmente, do espírito, da alma. Na LBV, na religião de Deus, no PBV, no Centro Espiritual Universalista da Religião de Deus, nós praticamos a caridade completa, a caridade do novo mandamento. Não basta atender ao corpo, temos que socorrer também o espírito. E socorrendo o espírito, estaremos fazendo Para resumir o comentário, aquilo que Confúcio aconselhara há 2.500 anos, mais importante que dar o peixe é ensinar a pescar. É evidente que não vamos deixar ninguém passar fome. A Legião da Boa Vontade é famosa por suas obras de promoção humana, suas obras culturais, educacionais. Mas a LBV prima por afastar-se do paternalismo. Queremos ensinar as criaturas a sobreviverem, não da esmola, que vira um vício, mas dos seus próprios talentos, fazendo as criaturas descobrirem que dentro delas se encontram a riqueza e a pobreza, a miséria ou a fartura. Dependendo da escolha, porque Jesus respeita o livre-arbítrio. Mas Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. E o reino de Deus é o reino de fartura. Tanta gente morre de fome ao lado de campos maravilhosos a serem lavrados. Por preguiça. Depois se queixam da lei divina, que lhes respeita o livre-arbítrio. Somos nós que construímos o nosso destino. Não adianta botar a culpa nos outros. Isso é uma ideologia novíssima e ao mesmo tempo antiquíssima, porque vem desde a criação dos mundos. E ninguém melhor para explicá-la do que a política de Deus. Mas eu tenho que prosseguir aqui contando a história, né? Silas prossegue. Recordo-me, com tardio arrependimento, dos reiterados convites que mamãe nos dirigia bondosa para que lhe seguíssemos as tarefas da caridade cristã. Convites esses que meu pai e eu recusávamos sem discrepância, encastelados em nossa irreverência enfatuada e risonha. Minha mãe cedo percebeu que meu pobre espírito trazia consigo o azinhavre da usura, da avareza, e reconhecendo que lhe seria extremamente difícil colaborar na renovação íntima de meu pai, homem já feito e desde a infância habituado à dominação financeira, concentrava em mim seus propósitos de elevação espiritual. Para isso, buscou estimular-me ao gosto pelos estudos da medicina, alegando que ao lado do sofrimento humano, poderia eu encontrar as melhores oportunidades de auxílio ao próximo, tornando-me agradável a Deus, ainda mesmo que não me fosse possível entesourar os recursos da fé. Intimamente, eu escarnecia das sagradas esperanças de quem me era a criatura mais cara ao espírito. Contudo, sem poder resistir-lhe ao cerco afetivo, consagrei-me à carreira médica, muito mais interessado em explorar os enfermos ricos, cujos agravos do corpo, indiscutivelmente, me facultariam amplas vantagens materiais. Entretanto, em vésperas da vitória estudantil tão esperada, minha mãe, relativamente moça, despediu-se da experiência física, vitimada por um acidente de angina. Nossa dor foi enorme, enorme. Recebi meu diploma de medicina, qual se me fora ele detestada recordação, e não obstante os estímulos da bondade paterna, não cheguei a ingressar na prática da profissão conquistada. Quer dizer, estudou e nem aí, fez a vontade elevada de sua mãe, que ele dizia querida, mas se fora tão querida, bem que o Silas, àquela altura, se dedicaria ao diploma que alcançara. Estou aqui censurando um espírito já tão tocado pelo sentimento, pela dor, mas é para que outras criaturas, e naturalmente o espírito de Silas, sente-se bem feliz em ouvir essas nossas palavras, mas é no sentido de impedir que outras criaturas, a pretextos mil, deixem de cumprir os benefícios que tornam feliz a existência das criaturas de Deus. Agora você entendeu por que tanta gente é infeliz na Terra. Porque não quer seguir o caminho do bem. Inventam mil explicações intelectuais. Escrevem milhões de livros. Proferem enormes conferências para desfazer do valor da caridade, que eles entendem apenas como esmola. E quando se pensassem devidamente, veriam que sua própria existência é uma esmola da bondade de Deus. E como na parábola dos talentos de Jesus, devemos multiplicar a 10, a 100, por 1000, em benefício da coletividade. Não pode haver sociedade sem amor. Por isso a fé somente não pode satisfazer a lei divina. A fé tem que ter suas consequências. As consequências da fé são o bom relacionamento entre as criaturas. É a política de Deus, explicada em palavras simples. Mas vamos prosseguindo, ainda temos alguns minutinhos. O próprio pai de Silas ainda o incentivou. Mas vamos ver como é que ele vai seguir a sua vida. Recolhi-me à intimidade doméstica de que me ausentava tão somente para as estações de entretenimento e repouso. Então, mais que nunca, chafurdado na sovinice. Porquanto acompanhei o inventário de minha mãe com vigilância tão rigorosa que as minhas estranhas atitudes chegaram a surpreender meu próprio pai, egoísta e displicente, mas nunca avarento quanto eu. Compreendi que a fortuna herdada me situava para meu infortúnio moral a cavaleiro de qualquer necessidade da vida física por largos anos, desde que não me confiasse à dissipação. Aliás, é o que acontece muito por aí, né? Ainda assim, quando vi meu genitor inclinado às segundas núpcias, quase aos 60 anos de idade, fiz quanto pude indiretamente para dissuadi-lo, afastando-o de tal intento. Ele, todavia, era um homem resoluto nas decisões e desposou a Ida, uma jovem da minha idade, que mal se avizinhava dos 30 anos. Bem, nós vamos parar por aqui, que aqui vai começar o drama, não é? E as consequências terríveis da estupidez do Silas. Mas eu creio que vocês estejam gostando e aprendendo que... O que vai acontecer quando eu morrer do outro lado? Ninguém sabe, ninguém voltou para contar. Quem não voltou? Tanta gente já voltou em todas as religiões. Eu tenho trazido aqui milhares de exemplos. Você quer saber o que você vai receber no outro lado da vida? O que você fizer aqui de bem ou de mal estará esperando por você do outro lado.